Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dominus digitorio. Dívidas. tutante criabonto. É, mentindo vai fácil em terra. Yeah. Maria, mística, ora pro nobis.

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Santíssima Trindade, rogai por nós. Vinde Espírito Divino, nossas almas renovai sobre os concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu santo anjo da guarda, todos os santos e anjos, eu vos agradeço o amor com que hoje intercedeste por mim. Novamente recomendo-me a vossa proteção. Defendei-me nesta noite da cilada do demônio e bendizei o Senhor em meu lugar. Rogai por mim, agora e na hora da minha morte. Amém. Santíssima Trindade, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.